Alô, DJ, dá o seu show, porque agora o Lúcio CDs vai gravar. Bora começar a viajar! E aí, viajou? Quando eu chego em casa, você vem me perguntar: onde estava, onde andei, que eu tenho que te explicar. Por você tenho louca paixão, e pra que tanta explicação? Se você é o bastante pra nossa infinita união. Se você é o bastante pra nossa infinita união. Eu queria que você soubesse o quanto eu te amo, e soubesse o valor que eu tenho por ter você. Só você me deu inspiração pra compor esta linda canção, e agora feliz vou cantando lembrando você. DJ Josias! E agora feliz vou cantando lembrando você. E o parceiro Pablo, aí com a gente, grande Pablo Mil Grau. E o Luiz, aí do Japa, aí 5% com o Chichão. Obrigado. Vamos lá. É você que me dá tesão. É você que levanta o astral. É você vem me proteger. Mais uma segunda-feira aqui na Via Show, meu irmão. Galera chega junto, galera já curte, galera já dança. Alô, Cleiton, alô, Júnior. O melhor Vasconcelos com a gente. Vamos lá, viajou. É você que me dá tesão. É você que levanta o astral. É você vem me proteger. De repente o nosso amor ficou assim. Você tão perto, mas tão distante de mim. A luxuosa. Já não se faz amor como a gente fazia. Perdeu o brilho, a cor daquela fantasia. Nossos beijos não se olham mais. Fabrício Midback, tá por aqui com a gente, obrigado, meu irmão. Os nossos manos hoje, a sua compra fernização, obrigado. Alô, meus manos. O seu olhar é minha insegurança. E a Via Show. Agora sou eu quem toco, você dança. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Eu te amei, te amei, te amei. Te amei, como um louco, eu te amei. O parceiro Moca Juba, grande Moca Juba lá do Rubi, aí com a gente, aí Moca, um abraço, meu irmão. O Danilo, a comitiva do Alex, saudade, um abraço pra você, valeu. Foi você quem quis assim. Me enganou, mentiu pra mim. Já! Pensava um mundo diferente pra nós dois. Agora você fica pra depois. Bora, Hulk! Eu te amei, te amei, te amei. O Júnior Cleiton, fala comitiva lá de Mangueira, gente. Sonho com você um dia perto de mim. E o som? Quando se ama alguém, não é bem fácil. Eu passei no Romário e toda a comitiva, lá do Caribe Show. Vontade de os seguranças, as garçonetes, as cozinheiras, meu irmão, pelo amor de Deus. Mil e uma noite termina a se amar. Meu quarto, na minha cama, fico só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais aparecer. Eu grito. Experiência na gravação. Esse eu tiro o chapéu. Sonho com você um dia pertinho de mim. Quando se ama alguém, não é bem fácil controlar a vontade de querer como esse amor fica. Mil e uma noite terminada a se amar. Dentro do meu quarto, na minha cama. E a saudade já aqui na minha show, meu irmão. Olha só. Pensamentos vão e voltam e me fazem sofrer. Fala, meus manos! Quando durmo, sonho com você a me dizer que vai embora para nunca mais. Eu grito, não, não, não, não se vá, não, não, yeah. Alô, viajou! Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. Meu parceiro, nosso casal de luxo lá do Roxy Bar. Meu amigo Pedro e a Janete. Estão passeando com os sozinhos, obrigado. Alô, Pedrão! Um abraço pra você. Meu amigo Joe! O rei do açaí, meu irmão. Ana Maria. Na verdade, o rei da dourada. Lá do mercado de Guaraxi. Obrigado, Joe! Um abraço! Quero sair. Pra conhecer. Ainda só eu, Ed, né? Tenho vontade de um dia ser gente, ser grande como o país do Oiapoque ao Chuí. Eu me orgulho de ser americano do Sul. Americano do Sul. Minha vez vai chegar. E com esse tal de cruzeiro eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Eu vou ver Chicago nos Estados Unidos e volto. Hey! Amigo Mauro, saudade aqui com a gente. Alô, Mauro, um abraço pra você. Vamos, Silva! Grande Silva da Marambaia, papai. Já chegou junto. Vamos lá, viajar. Eu vou aprender a falar inglês. Nós já sabemos o português. Quero ser importante. Importante. Parceiro Johnny, aí dos manos, o rei dos manos. Aí com a gente, obrigado pelo carinho. Olha os manos e as manas. E da dona. Ação por aqui, meu irmão. Olha ação. Da boca do Amazonas. Quero sair pra conhecer. Tenho vontade de um dia ser gente. O homem é bom. Ser grande como o país. Do Oiapoque ao Chuí. Eu bora, Júnior. Me orgulho de ser americano do sul. Americano do sul. Ser Osmar Souza, grande marcha da saudade, meu irmão. O homem lá do Fusquinha, alô Osmar! Vamos, Osmar! Quem anuncia no rádio e na televisão, já como sofre o meu coração, que vive a esperar quem não vem. Pois já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar. De Kleber, lá da Banhol Pizzaria do, de Belém, meu irmão. Alô, Kleber! Já como só um abraço pra você. Meu coração, yeah! Que vive a esperar quem não vê. Eu não sei se você foi pro Irã e morreu na guerra. Fabinha Rodrigues, ou será? E Trindade, lá de Salvaterra. Marajó, obrigado. Vira de Marcelo, Natália. E também o Cleiton, o Pedro e a Beth. Isso aqui, obrigado. Foi pro Irã e morreu na guerra. Ou será que você se esconde de mim? Se esconde de mim. Meu bem, SOS pro amor, aqui de Belém. Agora, sua saudade tem um novo visual. Meu bem, SOS pro amor, aqui de Belém. Se esconde de mim. Meu bem, SOS pro amor. Passando Pedrinho, rasga dinheiro. Mais, Toninho. Já faz tanto tempo que você se foi, e eu fiquei aqui a te esperar, e nem ao menos uma carta. Já coloquei anúncio no rádio e na televisão. A dona da noite chegou. Amiga Ellen da família Dias. Alô, Ellen. Um abraço com muito carinho. Essa por aqui na Via Show. Um abraço. Aqui.

Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. Tô louco por você. Sozinho no meu quarto me sinto vazio, sentindo frio na minha solidão. Eu olho teu retrato preso na parede, aumenta minha sede. A luxuosa. Eu fico assim na mão. Quem mandou você cruzar meu caminho? Dona. Me prendendo a cada passo e a cada olhar. E nos sonhos eu me pego te beijando e seguindo os teus carinhos. Preciso de você, mas tem que ser pra ontem. O nosso empresário Ed, o rei do açaí, tá por aqui com a gente, obrigado pelo carinho. Alô, Ed! Tô te ver. Vamos lá! Não vou me contentar em te amar de longe. Vê se me responde. Tô louco por você. DJ Josias, o espetacular. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer, deixando a saudade e o clima que ficou, levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei. E a saudade. Por isso não irei culpar você. Meu parceiro Júnior e também o grande Cleiton, galera de Salvaterra, mais precisamente lá da Vila de Mangueiras, meu irmão. Tá aí com a gente, obrigado. Porque deu um passeio lá em Mangueira, viu, Júnior? Mas o Jô tá só lá, meu irmão. Foi Deus que quis assim. Todo começo tem fim. Vou falar do passado que me aconteceu. Quem tanto eu amei desaparecer. Meu parceiro Wesley, ainda bem que o Mishima cai na brecha. Cadê o presidente, hein, Wesley? E o Mishima que ficou. Alô, Hulk! Levando a verdade do nosso amor. Eu sei que estou agora nesta solidão. Foi que te amei. Coitado do meu coração. Silva da Marambaia. Por isso não irei culpar você. Nesta vida acontece. Um dia algo se perdeu. Por isso não. De luxo lá do Roxy Bar, meu irmão. Já por aqui. Falou, viajou. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou distante, escrevo pra você dizendo a manos. Por isso, quando estou meus manos. Distante, escrevo pra você dizendo assim. E aí, deixa! Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço. Aí toda a comitiva aí do Alex, sua saudade. Aí com a gente. Um abraço pra você, toda a comitiva lá de Guaraci. Marcelo Danilo. Aí o carinha considerado aqui do Josias. Obrigado, Danilo. Um abraço, meu irmão. Vamos lá. A saudade é tanto, eu não consigo te esquecer, se não. Terceiro dia do Alberto. Aí, juntamente com o Danilo. Obrigado, meu irmão. Escreva. Gratidão. Olha a cara fina. Assim. E aí? Eu vou despreço, meu amor. Eu vou despreço, meu amor. Vou despreço, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despreço. Lúcio CDs. Show, meu irmão. Onde estão pirando o cabeção? A minha tentativa foi em vão, eu sei. Tô estribado aí, né, Toninho? Ganhar seu coração. Galera do Caribe Show recebeu o décimo. Tudo certinho. E todos os argumentos que criei pra você. Bora, Pato. Você não aceitou, então chorei. Eu fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir, você ainda vai cair nas minhas mãos. Eu sei que tudo pode acontecer, um dia você vai ser todo meu. Agora, sua saudade tem um novo visual. Luxuosa Carroça da Saudade. E na gravação é ele, Lúcio CDs. Gravando aí, meu irmão, aquele som de qualidade. Vem, Lúcio! A minha tentativa foi em vão. Lúcio CDs. O Charlie também, mas o Cléo da equipe Simulação, tá aqui na carroça. Obrigado. Alô, Jean! Já funcionando a todo vapor, meu irmão. Alô, Jean! Eu sei que tudo pode acontecer. Ai, Josias. Um dia você vai ser todo meu. Para tratar da minha mulher, ela me enganou e entregou o seu amor a outro qualquer. Em shows apresentava, eu cantava com amor e fé. Eu ganhava meu dinheiro e mandava pra minha mulher. Com seu gigolô, ela gastava lá no cabaré. Vamos lá, vamos lá! Esta noite eu vou pra Boemia, eu quero é beber. Oh, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer. Oh, e mais Marcelo, tá chopeando, Marcelo? Quanto mais vejo, mais eu lembro de você. Gente, bora, tá aqui. Luciene, Luciene, minha flor. Luciene, não me deixe, por favor. Nosso presidente interino da equipe cai na brecha, meu parceiro Hulk e também o grande Wesley aí com a gente, obrigado meu irmão, um abraço. Beijo, mais esta noite eu vou pra boemia, eu quero é beber, oh, oh, oh, daquela ingrata eu quero esquecer, oh, oh, oh, quanto mais tempo mais eu lembro de você. Esportivo, no maior e melhor site esportivo do Brasil, NBET 91. É, meu irmão, NBET 91. Faça sua aposta, viu? E ganhe um dinheirão, babai. Me lembrou na época Denison, o dragão da ilha. Olha só! Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. A dona da noite chegou. Yeah.

as meninas do Caribe Show. Por aqui, show de bom, hoje aproveitando a folga. Obrigado pelo carinho, as garçonetes, nossas gerentes, os seguranças, as cozinheiras. Irmão, pelo amor de Deus. Vamos lá! Faz de lembrar da coxa e também de mim. Vamos, Romário! Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho coxa de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da coxa e também de mim. Luxuosa Carroça da Saudade, seu novo visual chegou.